teu corpo te excita. Sou tua miragem, teu tapete e a tua vista. Sou tua odalisca, quero te amar pra valer. Sou teu deserto do Saara, meu califa. Minha areia quente no teu corpo te excita. Sou tua miragem, teu tapete e a tua vista. Sou tua odalisca, quero te amar pra valer. Sky Cat.